vejo no santuário. Ouço a voz dos teus anjos. Eles cantam que tu és santo, Senhor dos exércitos. Tua glória enche a terra. Purifica-me. Deus Santo, Todo-Poderoso, que habita no meio dos louvores do seu povo. Tu estás aqui.